só tem contado o milagre dos outros. Tenho visto muita gente sendo abençoada ao teu redor. E nesta fila você vem pedindo a Deus o teu milagre, porque não aguenta mais. Esta unção que está descendo aqui agora, eu vou pegar na sua mão. Deus vai te abençoar. Agora você vai ter vitória pra contar. Não vai ter mais tempo pra você contar milagre dos outros, porque agora o meu Selva escolheu essa tatuagem aqui e vai te abençoar. Ele começou, cada um milagre já está acontecendo. Oh, chegou a hora de contar vitória. Chegou a hora que Deus acalma o vento. Chegou a hora, chegou o teu momento. Chegou a hora de contar vitória. Chegou a hora que Deus acalma o vento. Chegou a hora do teu inimigo ver que Deus está contigo. A partir desta data aqui, a tua vida não vai ser mais a mesma. Eu profetizo. A partir desta data aqui, a tua vida não vai ser mais a mesma. Chegou a hora que Deus acalma o vento. Chegou a hora, chegou o teu momento. Chegou a hora de comprar vitória. Chegou a hora que Deus acalma o vento. Chegou a hora do teu inimigo ver que Deus está contigo. Conte a bênção, meu irmão. Tua vitória. Chegou o teu momento. Chegou tua hora. Conte a bênção, meu irmão. Conte tua vitória. Chegou o teu momento. Chegou tua hora. Chegou a hora de contar vitória. Chegou a hora que Deus acalma o vento. Chegou a hora, chegou o teu momento. Chegou a hora de comprar vitória. Chegou a hora que Deus acalma o vento. Chegou a hora do teu inimigo ver que Deus está com você.